Querido, como é que está a situação do Eduardo Cunha aí na Câmara? Lula, o problema é o seguinte, ele está completamente ligado ali dentro, tem uma base forte, segurando o processo dele que não tem como se resolver por menos de 90, 120 dias, porque ele tem instrumentos regimentais para segurar tudo, né? Tem mantido a única pessoa que ele ainda conversa lá para estabelecer alguma pauta é comigo, mas é muito atritado, né? E ele está numa situação na dele, meio que na dele, botando matérias complicadas, porque a oposição também. Veja aqui, a oposição tá em obstrução total, né? E ele não quer, evidentemente, a Câmara em obstrução. Tem que botar a matéria. E nessas matérias entram todas e tudo mais que prejudica o país e o governo, né? Então, tá mais ou menos nessa toada. A nossa preocupação tem sido com alguns líderes para montar aquele panorama de votos para evitar qualquer tentativa de impeachment no futuro, porque a comissão deverá ser montada na próxima semana. Essa é a minha preocupação. Tenho trabalhado muito isso, né? Segurando, também hoje seguramos bem a CPI do CARF, né? Para não ter problema. Eu tenho dialogado bastante com o Wagner, né, e o Bezuin, mas acho que precisa mais rapidez nas operações políticas ali. Uhum.